luta de muitos pela sobrevivência, entre outros que apenas olham e admiram. Mas ao mesmo tempo, a guerra travada é o bem contra o mal, a justiça contra o certo. Dessa vez a redenção será nossa, liberdade e o amor. É só o começo, meu irmão. A dependência de milhões de pessoas depende de você. A luta depende de você. O caminho depende de você. Sinto o sentimento de paz, liberdade que faz fortalecer o impulso do amor. A igualdade é a esperança, o universo da cor. Reluzente no mar, na montanha ascendente. A união, sabedoria, o resgate da gente, do nosso país. A grandeza e a liberdade é que nos faz feliz. Na cadência dos soldados do povo, na marcha dos guerreiros de novo. Em busca de um futuro melhor, aventurado no caminho não só. Vou cantando, sentindo a brisa do levante. Vou andando ao final da história, vencedor no amor e na glória. Mas um pouco porque eu quero paz, a igualdade para o povo, poder de decisão, a liberdade, a redenção, o poder pra nós. A paz, a igualdade que explode na voz. As portas se abrirão, o povo vai passar, nem todos entrarão, se irão. Redenção alcançar. A paz, a igualdade, o amor, a liberdade que renasce na cor. As portas se abrirão, o povo vai passar, nem todos entrarão, se irão. O sentimento do gueto, a paz, a liberdade poderosa que renasce dos pretos. As portas se abrirão, o povo vai passar, nem todos entrarão, se irão. Hoje o mundo verdadeiro é assim, mas é que vou lutar para vencer no fim. As portas se abrirão, o povo vai passar, nem todos entrarão, se irão. O globo pode ser pra nós a poderosa, verdadeira luz da voz. Sei que vem do sul, a estrela ascendente, o amor, a liberdade e o comboio de gente. Idolatrada a caminhada na estrada do bem. Vejo o povo conspirando, sentindo a brisa que vem. Conquistando a liberdade suprema, alcançando o amor, o dilema. Abre-se os mares, montanhas, favelas, os morros não calem. O povo vai passar, sabedoria e liberdade sobre uma caminha. É o acolando do gueto, a paz, a igualdade pros pretos até o final. A gente vai vencer até o final, a liberdade, paz, o amor, o alto astral. A majestade que liberta o meu povo, renasce a igualdade dos guerreiros de novo pra nós. Eu quero a liberdade que explode na voz, o amor que explode na voz. Portas se abrirão, o povo vai passar, nem todos entrarão, se irão. Redenção alcançar, a paz, a